Os aldeões de Nangalique, comuna da Chinhama, a 53 km a sudeste do município de Catiungo, testemunharam o ato que consistiu em considerar a aldeia de Nangalique fora da edificação ao ar livre, através da construção de latrinas com vista à melhoria do saneamento básico no meio rural. Amílcar Salungo, representante da DW Angola na província do Uambo, considerou ser um projeto liderado pela própria comunidade de Nangalique, no setor da Funda, município de Catiungo. O responsável falou da necessidade de o processo continuar para se darem outros passos importantes para o desenvolvimento das comunidades no meio rural. Foi efetivamente a comunidade, ela própria, que implementou este projeto. E isto é muito importante para nós, porque o nosso objetivo é capacitar as comunidades no sentido de elas próprias serem os principais atores do seu próprio desenvolvimento. Atingimos um objetivo muito importante que tem um impacto muito grande na vida de todos nós. Todos nós temos noção dos problemas de saúde que são enfrentados por causa da falta de água e por causa da falta do saneamento. E o soba da aldeia de Nangalique, António Sanjimbi, confirmou ter os serviços de saneamento prontos e os que ainda não concluíram a construção das latrinas esperam fazê-lo em breve. Bem, o trabalho daqui feito como latrina, a cabanha, nós fizemos a cabanha. Latrina tudo, a cabanha, as casas, a estrada, e que tudo está bom. São alguns que não tem, mas muita que tem. Pela direção do ambiente, a sua representante, Carla Nassoma, referiu ser uma tarefa continuada, até para as famílias que se vão formar. Ter as nossas comunidades livres, sadias e sem doenças. Bem sabemos que quando o ambiente estiver contaminado, quando os nossos rios estiverem contaminados, então aí haverá mais doenças e também será mais problemas para as nossas administrações, para o nosso governo. Já pela saúde, Georgina Figueiredo reconheceu a adesão das populações locais ao projeto de saneamento através da construção das latrinas. As populações aderiram em massa e eles próprios foram os mentores da construção dessas latrinas, e isso é muito bom quando as pessoas começam a se apropriar de algumas atividades que de certa forma farão bem para eles mesmos. Isso é uma boa ação e isso é um bom sinal, significa que as pessoas conseguiram perceber que essa ação é mesmo para o bem da população e é um bom ponto para um bom desenvolvimento dessa comunidade. A DW apoiou a comunidade a reabilitar o furo de água que abastece as famílias da aldeia de Nangalique. Neste momento, estão criados e ativos um grupo de água e saneamento, um subcomitê de saneamento da comuna da Chinhama, pelo que cerca de 98% das famílias da aldeia possuem latrinas. Assim, Nangalique está apta para certificação sem defecação ao ar livre. Arnaldo Sapele, partir do Uambo. Saudações.